larga as menina. Do meu lado, meu amor me avisou, eu saio de cena. E que eu vejo da corrida, correndo ela sumiu. Deixou voando a escadaria do metrô, cena de cinema. Passou por mim a menos de 100 e saiu de cena.